en las nalgas de mandarina. Vamos então fazer aqui um especial. Isaac Esban. E perguntam vocês. Conhecidíssimo esse homem. Se vocês escreverem Isaac Esban no IMDb, pode aparecer um cabelo com bigode repenicado e com uma pistola sci-fi. Uma pistola de leite. É verdade, quando o Google aparece isso. Né? Mesmo que um gajo não esteja para ir virado, um gajo com esta merda falou conquistado. Mesmo, pareces tu no logotipo das nalgas, caramba. Pois foi. Mas foi inspirado no Isaac Esban. Carla disse. Inspirou-se neste realizador. E pronto. E este senhor, ele fez dois filmes muito interessantes, que estão de alguma forma ligados. Dois filmes sci-fi muito fortes, que não aparecem lá de nenhum, não é? Ou que mesmo no Sr. Joaquim estavam completamente fora do radar, não é? O gajo teve que andar a raspar o fundo para os encontrar e de repente caem no Netflix, não é? Não sei se ainda estão lá. Vocês confirmam? Estão, sim, senhor. Estão? Confirmo. Tá. E um chama-se O El Incidente e o outro é o Los Parecidos. Podemos começar pelo Los Parecidos, foi aquele que nós vimos os três e é o mais recente, 2015. Mas é o mais recente, mas tens ali uma ligação nos Parecidos que vai ter o El Incidente. Sim, exatamente. Portanto, então, os dois... Por ordem até seria o El Incidente primeiro, não é? Sim. Mas podemos falar dos Parecidos, vamos embora. Sim, então falamos dos Parecidos e depois vamos ao outro. E tanto que funcionam os dois como um bocadinho estando no mesmo universo, é uma coisa um bocadinho Twilight Zone. E o Los Parecidos então é mesmo assumidamente uma homenagem a esse tipo de série, a esse tipo de ficção científica e de cinema. E é uma história muito simples, passada naquilo em que ano? É? Anos 50? Aquilo é para anos, em 68. É 68, ok. 68. Uma coisa assim. No México, pronto, que este senhor é mexicano, é? Acho eu, não é? Ou é espanholada, não é mexicano? Sim, sim. Não, é mexicano. Epá, isto é de uma data qualquer, uma data muito importante do México, uma revolução qualquer de estudantes, na véspera. Ah, okay. Que a nós não nos diz nada, sim, mas sim. É tipo o 25 de Abril de Deus, é uma merda assim. É pronto, e como gajo já devia saber essa merda, não é? Mas está tudo bem. Deixa lá ver se eu vejo. Mas pronto, é em 1968, numa data importante, e os gajos estão lá presos, é um grande temporal, e os gajos estão presos numa estação de autocarro. Uma série de personagens, assim, um bocadinho estereotipadas, não é? O miúdo, a mãe, a rapariga bonita, o gajo que parece o protagonista e por aí fora. O dono da estação... Os gajos, então, dão por eles todos juntos, não é? Naquela estação, presos numa tempestade. Epá, e depois não sei se posso dizer mais sem ser spoiler. Podes, é o contexto do filme. Ok, é a premissa e os gajos começam então a ficar todos iguais uns aos outros. Ou seja, iguais a uma personagem que lá título, está. Não é? Iguais a uma personagem que lá está. E pronto, isso é a grande premissa do filme, não é? E despoleta todas as outras ações. O filme é todo passado no mesmo sítio, todo passado ali naquela estação. E eu acho que é um filme que, apesar de ter algumas falhas, eu achei-o, por exemplo, um bocadinho exagerado, um bocadinho gritado demais para o meu gosto, mas acho que é um filme que resulta muito bem, é um filme muito diferente. Primeiro é um filme bastante violento, não é? Um filme bastante arriscado, que não quer saber de normas e de agradar a este e aquele. É um filme que também tem uma imagética muito própria, não é? Cria ali um filtro muito, muito especial e muito dele, que não vemos em mais lado nenhum, e que se uma pessoa não gostar ao início, então nunca mais vai ser conquistada. E depois é um filme que tem uma ideia, não é? E que acaba por conseguir concretizá-la muito bem no final. E eu acho que é uma obra, um par do cinema de ficção científica, e que é muito raro vermos coisas destas. E está muito interessante também a maneira como ligam depois ao outro filme. A parte de ser um bocadinho gritada, é isso, acho que também tem a ver com aquela parte mais teatral do filme, ser tudo no mesmo sítio. Poucos atores, ali aquele cenário a fazer lembrar mesmo uma peça e de ser tudo assim muito empolado. Não sei o que é que vocês acharam. Eu fiquei com uma relação um bocado agridoce aqui com este Los Parecidos, que não tive com o outro, El Incidente, que foi um filme que eu gostei bastante mais do que este Los Parecidos. E, epá, por algumas coisas que tu disseste, concordo completamente, tem um universo muito próprio, é quase uma carta de amor àquele sci-fi muito de baixo orçamento ali dos anos 50, 60, ali, se calhar até uma dimensão dentro do Twilight Zone que havia na altura da série. Mas acho que depois o Isaac Esma arrasta durante muito tempo aquele conceito peculiar, ou seja, nós estamos ali muito cativados ali no início, os primeiros 10, 15 minutos, tudo aquilo é novo e percebemos que está ali uma coisa qualquer muito esquisita, mas depois, ao contrário do que se fazia, por exemplo, na série do Twilight Zone, que era episódios de 40, 50 minutos, apresentavam um contexto, uma dimensão, etc., e depois tentavam fechar, nem sempre, mas despachavam o pacote rapidamente, aqui há ali 20, 30 minutos que custam muito a passar porque não se desenvolve nada. Estamos basicamente naquilo. O primeiro ato até tu descobrires o que é que é. O que está no trailer, não é? Até tu descobrires o que é que está a acontecer, demora um bocadito. É o filme que arranca. O filme é pequenino, não é? Como todos os filmes do género, mas é um filme que realmente custa um bocadinho. E eu acho que é essencialmente por ser no mesmo espaço, não, não sei. Sim, depois os atores também não são grandes espingarda. Eu pelo menos achei que o elenco não era nada. Isso também não ajuda, mundo. Sim. Muito teatral. É uma questão de ritmo, eu acho que é uma questão de ritmo. Se calhar podia ter levado ali outra edição, intercalado as coisas. Bah, mas não parece que seja. O filme não é excessivo, porque o filme é um filme curto. Sim, lá está. Não é excessivo, acho que. Acho que tinha funcionado melhor se fosse um filme, se calhar, de uma horinha certinho. Não existe hoje em dia. Não é? Ah, já não há. Mas acho que tem ali 20, 30 minutos a mais que não fizeram nada. Acho que uma longa-metragem tem 70 minutos. Tem que ter sempre, uma hora e 15, no mínimo, senão não, 90. Mas pronto, fora isso, é pá. Gosto, há uma coisa que eu gosto neste Isaac Esban, que já tinha acontecido no outro que vamos falar assim, do El Incidente, que ele tenta sempre dar uma justificação. Que é uma coisa que se calhar tu não gostas, Miguel, que eu já pelo menos percebi de alguns textos que tu fizeste sobre o El Incidente e este pelos parecidos. Tu achaste até que se calhar a coisa ficava melhor em aberto, sem um desfecho um tão lógico, não é? Eu satisfaz-me essa tentativa dele explicar tudo o que apresentou, ou seja, não deixar ali a coisa completamente ao Deus dará e cada um que tira a sua conclusão. Dou-lhe algum mérito por isso e a solução que ele encontra, apesar de ser uma solução que já foi encontrada em muitos filmes aqui para os Los Parecidos, epá, é uma solução que não me deixou chateado, ou seja, comprei facilmente, pronto, até depois faz aquela ligação com o incidente e até achei piada aquilo. Epá, mas não sei, se calhar podemos entrar até no incidente, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre os Los Parecidos. Acho que é um filme que vive um bocadinho refém do que vocês estavam a dizer, de ser uma homenagem a um tipo de série de televisão e parecer muito um episódio e tanto se estenderem demasiado, não é? Sim, a própria textura, a iluminação do filme é uma coisa difícil de ficar. Não se consegue convencer que é de facto um filme e depois arrasta-se um bocadinho.